mundo dentro do bem dessa vestece. No tempo antigo, palavra valia, povo era amigo, a vida sorria. Hoje eu só vejo cidade aí apressada, e a minha estrada ficou abandonada. Lá na varanda, café no pule, prosa comprida, moda no fole. Agora é silêncio, pressa e ruído. O meu destino ficou sem sentido. O mundo mudou, eu fiquei pra trás. Sonho com coisas que não faltam mais. Perdi meu rumo, fiquei sem guarida e me perdi no pôr da vida. E um rumo é prós, e era não sei quem que atrás. Sonho com as coisas que dá pra colocar. Eu que perdi, e nem sem guarida, que lhe queixi. Trocaram a roça por chão de cimento, trocaram a lua por luxo apartamento. A terra clamando por mão calejada, mas a enxada ficou enferrujada. O mundo mudou e eu fiquei pra trás. Sonho com coisas que não voltam mais. Perdi meu rumo, fiquei sem guarida e me perdi no pó da vida. Se um dia eu voltar pro meu sertão, leve comigo meu velho violão, pois só na moda é que ainda encontro o meu lugar e o meu pronto.